ter que mudar. Daqui pra frente, tudo, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada, nada. Você não sabe e nunca, nunca procurou saber que quando a gente ama pra valer, o bom é ser feliz e mais nada, nada. Eu sei da sua vida e do seu passado, de um tempo perdido e recuperado. Eu sei da poeira de todos seus passos, das suas trapaças, dos seus abraços. Eu sei da sua fama e dos seus amores, das suas proezas, dos seus dissabores, da cor da sua roupa, do seu pouco valor. Você nessa vida foi só desamor. De santa não sabe porquê. Te pisam, te xingam, ignoram a mulher. Não sabem que a dama existiu outro dia. Hoje a dama não passa de pedra perdida. Te veste de santa, não sabe porquê. Te xingam, ignoram a mulher. Não sabem que a dama existiu outro dia. Hoje é pedra perdida de um jogo qualquer. Conheço as paredes que guardavam segredos e ações que por si não cobriam seus medos. A sua missão, as suas vontades, razões que confirmam as duras verdades. Eu sei hoje em dia da sua vergonha de olhar quem te olha, responder quem te chama. Pra quem te conhece, você é vulgar. Pra quem nunca te viu, hoje quer te amar. De alguém que te engana, te veste de santa, não sabe porquê. Te pisam, te xingam, ignoram a mulher. Não sabem que a dama existiu outro dia. Hoje a dama não passa de pedra perdida. Te veste de santa, sabe por quê? Te pisam, te xingam, ignoram a mulher. Não sabem que a dama existiu outro dia. Hoje é pedra perdida. está chegando a hora de ir. Você ouviu Momento Roberto Carlos. Iguatemi, a rádio de um novo tempo. Tá precisando dar um gás no seu dia? Monster 357. Disposição física e mental, alivia o estresse e dá um up na libido. Monster 357 não é um medicamento. Produto 100% natural. Se encontra indicação. Disposição, foco e concentração com apenas uma cápsula ao dia. Todos esses benefícios por apenas R$ 79,00, com frete grátis. Adquira já o seu. mundosadio.com.br ou 11 94010 0838. Rádio Iguatemi, sempre Iguatemi. Deu sede? Beba água mineral, muito mais saudável que refrigerante e não prejudica a sua saúde. Água mineral é vida. Amiga Iguatemi. Diversão, sucesso, informação, música, notícia e emoção. Sempre no ar, todo dia de bem com a vida. Iguatemi, Rádio Iguatemi. Conquiste o seu futuro com o Bradesco Previdência. Como você gostaria de viver o seu futuro? Um plano de previdência privada é fundamental, não apenas para planejar a renda da aposentadoria, mas para a diversificação dos investimentos de médio e longo prazo. Quer fazer a viagem dos sonhos? Cuidar do futuro das crianças? Adquirir mais segurança financeira? A Bradesco Vida e Previdência tem o plano ideal para você. Acesse bradescoprevidencia.com.br e defina o seu futuro. Você sintoniza Rádio Iguatemi em ZYK736, AM 1330 kHz. E Rádio Iguatemi FM em ZYO 86,7 MHz. Rádio Iguatemi Osasco, São Paulo, Brasil. Uma hora e 6 minutos. Deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me. Eu dou a vida pelo beijo teu. Beija-me. Quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu amor. Senão eu morro de ciúme. Ai, ai, ai, que coisa boa. O beijinho do meu bem. Assim parece a tua. O feitiço que ele tem. Ai, ai, ai, que coisa louca. O gostinho divinal. Quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral. Ai, ai, ai, que coisa boa. Perfume, beija-me com todo o teu amor. aparece à toa o feitiço que ele tem. Ai, ai, ai, que coisa louca, que gostinho divinal. Quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de fora. Ai, ai, ai, que coisa boa, um beijinho pro meu bem, que tu assim parece à toa o feitiço que ele tem. Ai, ai, ai, que coisa louca, um gostinho divinal. Quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral. Beija-me. Deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me. Eu dou a vida pelo beijo teu. Beija-me. Quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu amor. Iguatemi. Voa, coração, a minha força te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar. Vara escuridão, vai onde a noite esconde a luz, clareia seu caminho e acende seu olhar. Vai onde a aurora morre e acorda a mais bela flor que alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia, o sonho, a fantasia e a alegria de viver. Que ele não deve demorar, e tanta coisa mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão pede a uma estrela pra emprestar, e traga junto a fé num novo amanhecer. Convida as luas cheias minguante e crescente, e de onde se planta paz, da paz quero a raiz. E uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz. Convida as luas cheias minguante e crescente, e de onde se planta paz, da paz quero a raiz. E uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser. Quantas vezes eu tentei falar com você, Eu não gosto de me ver assim. Mas não tem solução. A verdade dói demais em mim. Solidão. Tenho que ser bandido. Tenho que ser Iguatemi. Lá vou eu de novo, coração nos olhos, no final de tarde, me sentindo assim. Cheio de vontade de te ver de novo, coisa cristalina, meu raio de luz, meu amanhecer. Coisa cristalina, mata meu desejo, mata minha sede, deixa eu te querer. Coisa cristalina, mata meu desejo, mata minha sede, deixa eu te querer. Queria ser um beija-flor, repousa no seio desse teu amor e ficar. E da prisão dessa ternura nunca mais sair, coisa cristalina. de tarde, me sentindo assim, me sentindo assim, cheio de vontade, cheio de vontade de te ver de novo, de te ver de novo. Coisa cristalina, meu raio de luz, meu amanhecer. Coisa cristalina, mata meu desejo, mata minha sede, deixa eu te querer. Coisa cristalina, mata meu desejo, mata minha sede, deixa eu te querer. Lá vou eu de novo. Uma hora e 20 minutos. I've been through so many changes in my life, woman. It's a wonder I ain't lost my mind. Oh, Oh yeah. Rádio Iguatemi. O velho caminhoneiro, comandante das estradas, debaixo daquele touro já são tantas toneladas. Histórias, experiências, por detrás de um para-brisa, tanta coisa que machuca, mas o tempo cicatriza. Existe em algum lugar, numa curva do caminho, uma ponta de saudade de quando ele era mocinho. Reduz a velocidade e lembra da namorada que ficou no seu passado, na poeira de uma estrada. Já pegou pelo caminho chuva fina e tempestade, asfalto, terra molhada, lamaceiro de verdade. No inverno ele se abriga, no verão abre a camisa, pronto pra qualquer parada, porque o tempo não avisa. Seu coração viaja em paz, carregado de emoção, demais, demais. Dia, noite, madrugada, ele sai, não tem hora de partida. No caminhão o que ele traz é a coragem que ele tem, que é sempre mais. Pulso firme no volante, em frente vai, pela estrada e pela vida. Na mulher à sua espera, e um leve sorriso brilha. Olha o céu e olha a estrada, acelera e vai embora. No painel tem São Cristóvão, Jesus e Nossa Senhora. Seu coração viaja em paz, carregado de emoção. Dia e noite, madrugada, ele sai, não tem hora de partida. No caminhão o que ele traz é a coragem que ele tem, que é sempre mais. Pulso firme no volante, em frente vai, pela estrada e pela vida. Seu coração viaja em paz, carregado de emoção, demais, demais. Dia e noite, madrugada, ele sai, não tem hora de partida. Caminhão, o que ele traz é a coragem que ele tem, que é sempre mais. O firme no volante. Rádio Iguatemi.

Fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Encontre paixão no que você faz e o sucesso será uma consequência. Iguatemi, a rádio de um novo tempo. Ah, Valdir, se eu soubesse nem tinha vindo. É muito pequeno esse seu pintinho. Esclarecimento. Trata-se de uma dona de casa preocupada em ampliar seu galinheiro conversando com um funcionário de uma avícola. Deputado, quanta grana o senhor vai levar nessa? Esclarecimento. Trata-se do secretário particular de um deputado querendo saber que quantia ele vai necessitar para sua viagem. Minha senhora, olhei seu filho com todo cuidado. Lamento informar, mas é bicha. Esclarecimento. Trata-se de um pediatra informando a jovem mamãe que seu bebê é portador de lombrigas, também conhecidas como Ascaris lumbricoides. Assim é o rádio. O veículo que mais mexe com a imaginação e mais esclarece. Rádio Iguatemi, Osasco, São Paulo, Brasil. 1:39. Ai, não.

Primavera faz verão no meu coração. Teu amor me acorrentou nas correntezas de um rio, me afogou e me levou com seu olhar tão macio. Quando eu acreditei que seria feliz, você vem e me diz que os seus olhos se vão. Ah, meu amor, vai embora não. Meu amor, não vai embora não. Fique mais uma estação. Primavera faz verão no meu coração. Primavera faz verão no meu coração. Me contou um beija-flor que ouviu de um vento vadio, que sem você, minha flor, eu sou um vaso vazio. Sou a sombra de mim, morro de solidão. Não me parta assim, tenha mais compaixão. Ah, meu amor, vai embora que ouviu de um vento vadio, que sem você, minha flor, eu sou um vaso vazio. Sou a sombra de mim, morro de solidão. Não me parta assim, tenha mais compaixão. Ah, meu amor, vai embora. Meu amor, não vai embora. Fique mais uma estação. Primavera faz verão no meu coração. Primavera faz verão no meu coração. Quando se tem um amor escondido, querendo aflorar, é se guardar um rio perdido que não encontra o mar. Mas brilha tanto cada sorriso e brilha mais o olhar. Quando o desejo é claro e preciso, quem pode ocultar? Tento esquecer, te digo baixinho, não sei se vou voltar. Mas nada prende mais que um carinho, já vou te procurar. Vai pensamento, voa no vento, vai bem depressa, corre pra lá. Conta pra ela meu sofrimento, diga pra me esperar.

She wished I was dead. So where my

ti. Apareceste afinal, torturado, este ser que te adora. Volta, fica comigo, só mais uma noite. Quero que vocês Você gosta de sonhar olhando as estrelas. O meu sonho é mais real depois do amor. Eu igual você não tenho pressa, também acho bom a beça fazer carinho debaixo do cobertor. Eu igual você não tenho pressa, também acho bom a beça fazer carinho debaixo do cobertor. Você ama matemática, eu adoro português. Me arrependo do que fiz e você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão, dois jeitos de ser num só coração. Está dando certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Segura minha mão. Seguro nos seus braços eu fico à vontade. Sou a pessoa mais amada da cidade. Nunca mais solidão. Você ama matemática, eu adoro português. Me arrependo do que fiz e você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão, dois jeitos de ser num só coração. E é por tudo isso que está dando certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Segura minha mão. Seguro nos seus braços eu fico à vontade. Sou a pessoa mais amada cidade. Nunca mais solidão. Solidão. E é por tudo isso que está dando certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Segura minha mão. Rádio Iguatemi. Consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Duas horas e 18 minutos. Thank you. Amor, me espere, daqui a pouco eu vou chegar. Quero teu colo e uma rede pra te amar. Estou sentindo tanta falta de você. Tô com saudade, com vontade de te ver. Quero sentir o doce mel da tua boca e adormecer no afago do teu cafuné. Me enroscando nos anéis dos teus cabelos, amor, eu faço tudo o que você quiser. Tô com saudade desse teu cheiro gostoso, desse jeito carinhoso. Meu amor, meu bem querer, me faz um dengo, só mais um, faz um chamego. Meu refúgio, meu sossego, meu descanso, meu prazer. Daqui a pouco eu vou chegar. Quero teu colo e uma rede pra te amar. Estou sentindo tanta falta de você. Tô com saudade, com vontade de te ver. Quero sentir o doce mel da tua boca e adormecer no afago do teu cafuné. Me enroscando nos anéis dos teus cabelos, amor, eu faço tudo o que você quiser. Tô com saudade desse teu cheiro gostoso, desse jeito carinhoso. Meu amor, meu bem querer, me faz um dengo, só mais um, faz um chamego. Meu refúgio, meu sossego, meu descanso, meu prazer. Tô com saudade desse teu cheiro gostoso, desse jeito carinhoso. Meu amor, meu bem querer, me faz um lindo, só mais um, faz um chamego. Meu refúgio, meu sossego, meu descanso, meu prazer. segundo amor, cada segundo amor. Por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Valorize cada momento e as pessoas ao seu redor, sem esperar circunstâncias extremas para isso. Iguatemi, a rádio de um novo tempo. Deu sede? Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Muito mais saudável que refrigerante e não prejudica a sua saúde. Água é vida. Bebeu água! Rádio Iguatemi, Osasco, São Paulo, Brasil. 2:33. Do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que?

nosso encontro. Eu não sei por quanto tempo eu esperei. O lugar aonde fomos e até mesmo que falamos, eu guardei. Era fim de madrugada, a chuva fina na calçada, eu te segurei. A primeira vez que eu beijei você. A primeira vez. Outras vezes nós nos vimos e em cada vez sentimos que o amor se excedia em cada beijo e nos abraços o desejo explodia em nós. Numa noite inesquecível, controlar foi impossível. Tudo aquilo a sós. A primeira vez. O amor se fez. A primeira vez. Acordávamos sorrindo, cada vez era mais lindo amanhecer. Era tanta poesia transbordando em nossos dias que eu nem posso crer que naqueles dois amantes tanto amor não foi bastante pra evitar o fim. Você disse adeus, tudo terminou na primeira vez. Você disse adeus, tudo terminou na primeira vez. Você disse adeus, tudo terminou na primeira vez. Rádio Iguatemi. Thank you.

tá na hora da gente ficar. Brinca de pique, esconde, pique, cola e de pique, tá, tá, tá, tá. Nessa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha, mas quem gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Agora a criança tá na hora da gente ficar. Opa! Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Já falei que não. Essa. Não. Essa. É. Até que enfim, xará. Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista. Beija, beija. Que eu mais gosto? Claro que dou. Aquela brincadeira de beijar. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Não quer, não quer, não quer. Essa. Não. Essa. Eu já falei que não. Essa. É. Até que vim, chora pra beijar, hein? Perou, vamos ação, salada mista. Salada mista. Beija, beija. Guatemi. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu

velho comunista se aliançou ao rumo do robô do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho! A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rumo do robô do meu amor. Meu canto tem o som e a expressão da minha cor. Meu coração é vermelho. De vermelho vive o coração. Meu, tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol envelhecer. Vermelho, cultural, a ideologia do concórdia vermelho. Que tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rumo do rumor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Se aliançou ao rumo do rumor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Iguatemi. Daqui a pouco você se arrepende e vai ver que o teu caso sou eu. É complicado demais esse amor, mas não tem jeito de acabar. Um ficou viciado no outro, de repente você vai voltar. Já passou por muita coisa e superou. as barras mais pesadas juntos a gente segurou. Você me conhece por dentro, até meu pensamento e tudo que sou. Por mais que alguém te ame, eu te quero muito mais. Ninguém pode fazer o mundo amor que a gente faz. E tem que dar certo porque nos amamos demais. Um ficou viciado no outro. De repente você vai voltar. A gente já passou por muita coisa e superou. As barras mais pesadas juntos a gente segurou. Você me conhece por dentro, até meu pensamento e tudo. Te quero muito mais. Ninguém pode fazer o amor que a gente faz. E tem que dar certo porque nos amamos demais. 3 horas e 22 minutos. With hate. heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Young cop, old cop, feel alright on a warm San Franciscan night. I wasn't born there, perhaps I'll die there, 'cause there's no place left to go. Guatemi FM. Tire suas mãos de mim. eu penso a você. Vai me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Todo mundo espera alguma sábado à noite. Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo só quer ter uma vida da boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Sábado à noite tudo pode mudar. Sábado à noite tudo. Não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. O medo faz parte do processo, mas sua coragem é o que te leva adiante. Iguatemi, a rádio de um novo tempo. Exploração sexual infantil é crime. Denuncie. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma triste realidade. Em casa ou no mundo virtual, a violência é real. Se você souber de algum caso, denuncie, ligue 100. Faça parte da nossa rede e compartilhe essa campanha. Quem não denuncia, também violenta. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Rádio Iguatemi, Osasco, São Paulo, Brasil. 3 horas e 37 minutos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Guatemi. Encharcaram o banquinho que um dia viu nascer um grande amor e agora está sozinho. Os passarinhos mudos demonstravam a tristeza que sentiam. Eu devo ter impressionado muito as pessoas que me viam. Como é que está? Saber se vive ao lado de outro alguém. Se já não lembra do que aconteceu entre nós. Será que você hoje é feliz? Será que tem alguém melhor que eu? Você não sabe o quanto eu quero ouvir a sua voz. Recordações do tempo tão feliz que já passou. Pra não chorar, não passo nunca mais naquela rua. Do tempo tão feliz que já passou. Pra não chorar, não passo nunca mais naquela rua. Naquela rua. Adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é Macincola. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem Macincola? No sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. Macincola. Estou aqui. Conte comigo pro que der e vier, estou sempre contigo. Guatemi. Deu sede? Beba água mineral, muito mais saudável que refrigerante e não prejudica a sua saúde. Água mineral é vida. Bebeu água? Guatemi. Oh, yeah.